dia amanheceu, lá fora já clareou. O sono se foi com o berro do despertador que toca, que é pra me tirar da toca. Levanta, acorda, se manda, se joga. O mundão lá fora me chama. Com pé direito eu pulo da cama. Reclamar do quê? Que tá bom demais. Enquanto Deus der saúde, o resto nós corre atrás. Né não? E assim a vida segue em frente. Com ou sem a gente, a vida segue em frente. Cazuza já dizia, o tempo não para. Então deixa eu curtir, sentir o vento na cara. Tomara que o dia dure bastante, pra que a gente possa curtir cada instante. Como se fosse o último da vida. Vai-se embora, que ainda não é hora de despedida. Pra que viver a vida pensando na morte? Esquece a zica, eu prefiro a sorte. E por enquanto eu não quero mais nada. Mas se melhorar tá bom, se piorar é que estraga. A noite vai ser boa, eu sei que promete. Não se compromete, vê com quem se mete. Vou colar na gata que eu pago um pau. Mas se eu levar um fora, ora, não faz mal. O importante é curtir o esquema. Porque nesse som, felicidade é o tema. E o caminho, um dia a gente acerta. O mundão é bem maior do que a gente enxerga. Os mano e as minas só na palma da mão. Todo mundo junto no balanço do som. Ao invés de regar o mal, regue uma flor. Desliga o ódio, pois o que liga é o amor. Eu quero viver a vida, aproveitar. De monte ver o sol brilhar. De dia a lua brilhar. À noite eu quero correr. Um mundo sem dever nada a ninguém. Quer a felicidade, quem quiser vem também. Eu quero viver a vida, aproveitar. De monte ver o sol brilhar. De dia a lua brilhar. À noite eu quero correr. Um mundo sem dever nada a ninguém. Quer a felicidade, quem quiser vem também. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Quero. Igual naquele som da Luciana Mello. Pra começar a acordar do lado da pretinha. Com cheiro de café fresco vindo da cozinha. Sinal da cruz pra começar melhor o dia. Assistir o que Deus fez enquanto a gente dormia. Contas pra pagar, deixa pra amanhã. Quero aproveitar cada detalhe dessa manhã só. Vendo o sol nascer pra depois se pôr. Coisa linda e a natureza sempre ao expor. Com o melhor CD que tiver no play. Quem é quem no videogame, vamos ver, ok. Que não haja inveja onde a gente esteja. Bons olhos nos vejam, inimigos cegos sejam. Hoje, dia de fazer valer a pena. A vida é curta sim, mas não pode ser pequena. E eu vou levando estilo vagabundo vulto. Importante é viver bem, não importa se eu viver muito. Eu cantei quando quis, eu amei quando quis. Juro que fiz a minha mãe feliz. Com um pouco de din-din, porém, amor é mato. Só vagabundo na bicho, churrasquinho de gato. Com saúde, pra cair de bike. Pra pisar no Nike, pra rimar no mic. Vivi o suficiente pra minha rima nascer e fazer valer a pena se chegar até você. Sigo tirando onda em cima das batidas. Acredite nos sonhos, pois eles regam a vida. Eu quero viver a vida, aproveitar. De monte ver o sol brilhar. De dia a lua brilhar. À noite eu quero correr. Um mundo sem dever nada a ninguém. Quero a felicidade, quem quiser vem também. Eu quero viver a vida, aproveitar. De monte ver o sol brilhar. De dia a lua brilhar. À noite eu quero.